Garoto Moreno ao vivo. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda e pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou assim: beija minha boca. E já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido e de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido e de cê ser um bosta. E já que cê não quer sair como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Joel Teclas, Garoto Moreno ao vivo na Seresta, bebê. Portal do Arrocha. Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou assim: beija minha boca. E já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí. A culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido e de cê ser um bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido. E já que cê não quer sair como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa. Celeste ao vivo, é pra tocar no paredão. E o patrão chegou.